Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui eles estão no Jovem Nerd, porrada! Caraca. Nunca que eu consegui pensar. Ou seja, nada. Aqui é o Tucano e Cacatecuyo. Olha aí. Ai, ai. Aqui é o Eduardo Spor e eu tô aguardando até agora a resposta aí do Tucano, do Azaghal, que eu já chamei aqui pra dar um treino aqui e os caras se desconversaram todas as vezes. Não, mas tem que ir na casa do Azaghal, né? Que é aqui no Rio. Ah, tem que ir, tô na Barra, não sei o quê. Nego, então, uma desculpa, cara. Não, é a minha forma delicada e educada de evitar dar um fora no amigo que quer se agarrar comigo no tatame. Tá bom. Só de sunga. Beleza. Vai inventando desculpa aí, vai lá. Ninguém falou que tem que se agarrar. É, vale Twitter, tudo. O Twitter é testemunha aqui, o nobre colega Eduardo Spor. Mandei um cacatecuio pra ele afinou. Que isso? Quando? Falei que pra filmar e botar no Nerd Office. Não, mas aí eu falei que as portas fechadas, até a morte, meu amigo. Eu sou Alberto Brandão e comigo não tem karatê, não tem jiu-jitsu. Aqui é o Azaghal e eu vou ser o orelhinho inchado desse programa. Ah, puta merda! Pensou nisso de orelha de come-flor. Muito bem, nós estamos aqui para falar sobre MMA, rapaz! O Ministério do Meio Ambiente, vai ser um excelente, né? Eu tenho um crachá do Ministério do Meio Ambiente aqui, porque tem MMA e eu ganhei de presente. Excelente, cara, muito bom. Muito bem, mas vamos falar sobre Mixed Martial Arts, como começou o UFC. Tem outra origem que eu não conheço? Muito bem, vamos para esse assunto depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana que teve do Canelada do Cast. Vamos. E muito bem, Azaghal, você sabe que hoje é Star Wars Day. Você sabia disso? Por quê? Dia 4 de maio. May the Force be with you. Mas é sério, tipo, nasceu na comunidade internet com uma piada e as pessoas comemoram o Star Wars Day hoje. Então, galera... May the Force be with you. E Azaghal, lembrando as pessoas que a Nerd Store está cheia de novidades, várias camisetas. Quase que eu falo camisa. São camisas, na verdade. Camiseta. São camisas sem botão. Exatamente, mas são as camisetas nerds que vocês vão encontrar na Nerd Store, exclusivas. Dungeons and Portals fazendo mega sucesso. Temos também a Batalha do Apocalipse, estampa recém-lançada. Exatamente, Lawful Good e outras reposições mega boga. Isso, vá na Nerd Store e encha nossos bolsos para a próxima viagem. Muito bem, tem mais um recado. Ah, sim, outro recado. Você está puto das calças que não é um Nerdcast sobre Vingadores, né? Cara. Calma, existe um Nerdcast, entre aspas, sobre Vingadores, que é o podcast Matando Robôs Gigantes, rapaz, que está no Jovem Nerd, que foi publicado ontem. Se você não viu, vai lá no Jovem Nerd, está lá, gigante. Nós, mais Afonso Solano, Diogo Braga, Beto Duque Estrada, falando sobre Avengers no cinema. Certo? Exato. Ou então escute também o Rapadura Cast, tá muito bom. Não. Sabia. Eu sabia. Eu Vamos deixar os acessos aqui no Jovem Nerd. Ah, muito bem, nerds. Se vocês não quiserem ouvir os recados, relatórios do e-mails do último Nerdcast sobre Aníbal Barca, pode pular para 16 minutos e 0 segundos. Vamos lá. Mais um Nerdcast histórico muito legal. Adoro fazer os Nerdcasts históricos. Recebemos uma mensagem de Akainan Luiz. Respondeu a dúvida do Azaghal. A Zelândia. Certo. Ou Zeeland, com dois S. Zeeland. É uma província do sudoeste da Holanda. A Austrália e a Nova Zelândia foram descobertas por navegadores holandeses. Olha aí, Azaghal. E nomeadas, respectivamente, como Nova Holanda e Nova Zelândia. Olha aí. Obviamente, só um dos nomes se manteve. Por que será que mudou para Austrália? Terra Australis. significa Terra do Sul. Olha aí. Links enviados. Um mapa animado da Batalha de Canas. Isso, um GIF animado. É, muito bom, eu gostei. É, dá pra você entender exatamente o que o cara fez. E uma reportagem que alega que Aníbal não atravessou os Alpes com elefantes. Será? Revisionistas históricos? Ah, a história vai estar sempre sendo revista. É, possível. Será que é possível? Muito bom. Deu uma lida aí. Artes dos fãs. Azaghal, o Pesadelo de Roma, por Anderson Gore. Lord of the Nerds, por Adriano Westphal. Jovem Nerd Azaghal, por Carlos Eduardo Moreira. E Avengers, Jovem Nerd versus os Chatos, por Sandro Orro. Essa ficou muito boa, a tirinha do Sandro Orro. Ojo, desculpe. Mas tá muito bom, tá muito legal, ele mandou bem. Primeiro e-mail, William Spengler, 36 anos, historiador, Gaspar, Santa Catarina. Olha aí, ficha completa. Sobre Nerdcast 308, sobre Aníbal Barca, algumas observações. Ah, alguns historiadores preferem chamar a família de Aníbal de Bárcida, devido ao fato do nome Barca ser um apelido e não um nome próprio. B. De fato, Aníbal não era um cartaginês propriamente dito. Ele nascera na Espanha, era um íbero. Porém, por essa região pertencer a Cartago, era-lhe dada a cidadania cartaginesa. Muito bom. C. Celtas, espanhóis, líbios, baleares, numídios, boa parte do exército cartaginês era formado por mercenários. Inicialmente, isso representou um ponto extremamente favorável a Cartago, ou Cartago, porque ele não botou acento, nas guerras contra Roma. Sob o comando de um chefe hábil, como Aníbal, constituía um poderoso instrumento de guerra. Entretanto, como bons mercenários, viraram a casaca ao final da Segunda Guerra Púnica, sendo contratados pelos romanos de Cipião. É isso mesmo que aconteceu. Cipião? Eu prefiro chamar o cara de Scipio. Você acha mais maneiro? Porra, é mais maneiro. Eu acho mais maneiro Scipio também. Scipio, africano. D. Uma das frases mais famosas atribuídas a Aníbal, essa eu conheço, é: ou encontraremos um caminho ou faremos um. Muito olha bom. Aí. F. O elefante de estimação de Aníbal, que sobreviveu aos Alpes, ou não, segundo a reportagem lá em cima, realmente tinha um nome: Saurus. Bom, tá bom. Bom nome? Não sei. É, né? Pra um elefante, né? Teria que ser o nome mais pesado. Tipo Jotalhão, né? Jotalhão. Concluindo, Aníbal muitas vezes é visto como o pior pesadelo de Roma. Na verdade, ele foi o pior pesadelo de Cartago. Sugestão de vídeo da série do History Channel Batalhas Antes de Cristo. Tem aí o link, muito bom. Rafael Saldanha, 30 anos, professor universitário, não disse qual matéria. Rio de Janeiro, RJ. Como não poderia deixar de ser, algumas caneladas aparecem no excelente Nerdcast sobre Aníbal. Okay. Vamos lá. Você está num terreno perigoso. Por quê? Já que existem várias interpretações pro mesmo fato, tá. E tudo pode ser revisto. Exato. Você dizer que nós demos caneladas é um risco para a sua saúde. Até os elefantes nos Alpes agora estão em risco, né? Em um momento, alguém disse que Aníbal foi o único até então a dominar a Península Itálica. Canelada. Ahá. Breno, chefe dos Senônios, chegou a tomar a cidade de Roma em 387 a.C., após vencer os romanos na Batalha de Alia. Ok, mas ele tomou a Península Itálica inteira ou ele só tomou Roma? Aí ele continua, eu não sei. Essa foi a chamada Primeira Invasão Gálica. Os Senônios foram derrotados por Marco Fúrio Camilo, personagem que, se não vale um Nerdcast, merece pelo menos ser mencionado. Ele salvou a pele dos compatriotas e ficou conhecido como o segundo fundador de Roma. Olha aí. Convenhamos, não é pouca merda. 2. Esse pessoal de história, né? É, porque eles sabem muita coisa. Muito mais que mas o cara não disse que dominou a península, só Roma, né? Exato, foi o que eu falei. Não tá claro aqui. 2. Durante todo o Nerdcast, os integrantes pronunciaram o nome da cidade de Aníbal como se fosse uma proparoxítona. Olha aí, sabia. Não era, viu? Cartago. No entanto, se a ênfase estivesse na primeira sílaba, como vocês falaram, a palavra seria acentuada. O nome da cidade é Cartago. Então, mas eu já li em várias fontes a palavra acentuada. E aí? E agora? E agora? Mais uma revisão histórica. E eu, por exemplo, chamo de Cartago. 3. Alguém se espantou. Ele não consegue saber quem tá falando, né? Nerdcast, você ligou? Não, ele pode ser um ouvinte novo ali. Oh, são muitas vozes parecidas, né? Exato. Alguém se espantou pelos nomes terminados com ão, como varrão. Varrão, cipião. Skipio. Isso acontece por conta da tradução para o português. Em latim, os nomes são terminados em O, como Varro, Scipio. Olha aí. E Cato, conhecido por nós como Catão. Catão é foda. O Cato, que é autor da célebre frase, o Catão, De lenda es Cartago, citada... O Cartago, né? Agora não sei. O Cartago. O Cartago. De lenda es Cartago. Citada por Tucano na abertura, mas esquecida no resto do programa. Aliás, a família de Catão foi uma das principais responsáveis pelo fim inglório de Scipio Africanus. Ai, ai, Catão. Quer dizer que, então, que o nome do elefante é Jotalô. Jotalhô. Jotalhô. É isso. Uma curiosidade. Ih, eu tô maluco. Pode eu tô ir. Lendo o teu e-mail. Fique à vontade. Eu tô lendo o teu e-mail. Que o meu dedo tá gigante. 4. Uma curiosidade. Por que as guerras entre Roma e Cartago são chamadas de guerras púnicas? Porque... Peraí. Que pariu, cara. Porque os romanos chamavam os cartagineses de Puniti, que viria de Poenite, de ascendência fenícia. Sim. Ele é um descendente dos fenícios. Certo. Tá certo. 5. E-mail interminável. Quanto a filmes com essa parte da história, eu sei que existe um de 1937. Nossa. Que nunca consegui assistir. Scipione l'Africano. Uh-huh. É italiano. E o filme não é sobre Aníbal, é sobre o Scipio, né? Como você queria. E outro de 1973, Scipione detto anche l'Africano, com Marcelo Mastroianni no papel principal. Olha aí, rapaz. Esse dá pra achar na locadora do Paulo Coelho, mas foca mais no período pós-destruição de Cartago. Olha que interessante, um filme é de 37 e outro de 73. Eita, pera, que legal. 6. Por fim, o último tópico. Pra quem gosta de romances históricos, recomendo a trilogia de Cartago. Tá bom, tá uma velha piada já. Ué, mas é a pronúncia que eu uso. Tá bom. De Patrick Girard, publicado em português, O Senhor Saraiva Vende. Olha aí o link. Legal, muito bom. Diego Natan Canteri, 21 anos, estudante, 4 anos de Ciências Econômicas, Califórnia, Paraná. É meio broxante isso. Califórnia, Paraná, que tem uma Califórnia merda, aqui? Né? Não, e o cara, pô, a galera... Eu moro onde? Moro na Califórnia. Porra, irado. Traz um negócio pra mim. Não, é Paraná. Traz um... Isso é bem típico, né, brasileiro? Traz um negócio pra mim. Eu sou ouvinte do Nerdcast desde 2007 e acompanho a trajetória do Jovem Nerd há um considerável tempo, é verdade. Sendo assim, eu pude observar que várias vezes foi cometido um pequeno erro sobre a organização do exército romano. Sem mais delongas, que tem a ver com a história do Jovem Nerd. Acho que por ele acompanhar a gente há 5 anos, ele tem credenciais para poder criticar. Não, será? Não, eu acho que não. Eu acho que ele tá querendo dizer que a gente, através dos anos, sempre errou a mesma parada. Ah, então vamos Sem ver. Mais delongas, a questão se resume a que o exército romano não era formado por vários exércitos de políticos e senhores influentes, como parecem entender os participantes do Nerdcast. O exército romano, na verdade, passou por várias fases, mas em nenhuma delas teve o formato descrito pelos nerds. Olha, meu Deus! Como assim? Deus, eu tô... Revisão mesmo. Histórica. Esse sistema de exército que, comumente, os nerds relacionam ao exército romano é encontrado no sistema feudal, por onde, por exemplo, o rei possui um exército próprio e permanente, mas em caso de guerra chama seus vassalos que trazem seus exércitos permanentes e os exércitos permanentes dos vassalos daqueles primeiros vassalos se a guerra for de grandes proporções. Ok. Peraí, mas isso contraria várias paradas que eu li, que cada general tinha o seu exército que era fiel a ele. E como é que é essa história agora? Ué, é exato. Júlio César não tinha o exército de do Júlio César? Exato. E o poder do cara vinha não por influência e sim pela força do exército dele. É, já não tô entendendo mais nada. Precisamos de alguém de história, porque esse cara fez ciências econômicas. E ele mora numa falsa Califórnia. Olha, ele escreveu um e-mail gigante aqui, cara. Não dá pra gente ler tudo. Mas agora, historiadores. Eu quero uma elucidação sobre isso. Exatamente. É? A gente já leu livros sobre isso. Porra, eu li um livro. Tudo bem que a maioria dos livros que eu li são fantasia. Mas são baseados em fatos reais. Não, mas... Então, agora eu realmente quero saber. Calista, 30 anos, professora, Osasco, São Paulo. Mega canelada de vocês na leitura de e-mails. Olha aí! Foi sim o Simplício que criou essa história de que em Itu tudo era grande. Ah, não, a história de Itu, cara. Começou em 1967. Ah, olha aí. Então a pornochanchada, o bem dotado homem de Itu, de 79, usou justamente a fama da grandeza já propagada pelo Simplício. Aí, é isso aí. Só para elucidar melhor, vou deixar o link do site oficial da cidade. Caraca! Com uma pequena biografia do Simplício. Em um dos vídeos velhíssimos dele na Praça da Alegria nos anos 50. Nossa. Caraca, eu não acredito que o cara... Puta, o cara tinha que ser rei na cidade. Tinha que ter uma estátua gigante dele na cidade. É, exato, uma estátua gigante. Se o cara criou isso... Olha, porra, o site do Itu, parece... Decepcionado, achei que ia ter tudo gigante no site. Não tem. Olha, site de banco, itu.com.br. Será que é o site oficial da cidade? Quer dizer, Itu conseguiu estar em dois RQs. Porra! Isso é grande. Jiu-jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas. Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no omoplata. A gente apaga, mas não bate. Aqui é só... Eduardo, você faz jiu-jitsu, certo? Sim. Você é um pela-saco? Que isso, ele é bárbaro de jiu-jitsu, cara. Chute no saco. Essa parada interessante que existe até um preconceito, né? Assim, eu sei que você tá brincando tudo, mas existe um preconceito com a galera que faz jiu-jitsu. E, cara, a maioria das academias que eu conheço, a minha academia, porra, a galera, totalmente, se você brigar na rua, meu professor te expulsa da academia. Eu não sei como é hoje em dia, mas nos anos 90, a maioria das pessoas que faziam jiu-jitsu era pela saco. Cara, a maioria... Não, peraí. Eu tinha raiva também, mas hoje eu entendo que nos anos 90 teve uma explosão de jiu-jitsu. Sim. Todo mundo fazendo jiu-jitsu. Uma malhação. O que entrava numa academia, acabou de entrar, compra uma camisa do Tasmania, né? Do Taz. E sai querendo brigar com todo mundo. Esses caras não são os caras que já lutavam jiu-jitsu, já praticavam jiu-jitsu há anos. Pela-saco. Pela-saco. E o detalhe, tudo faixa branca, tudo merda. Mas eu, é pela-saco e tá lá com a camisa. Sim, faz dois meses de jiu-jitsu, meu irmão. Chega achando que aí é pela-saco mesmo, porrada de gente. Muita gente que ouve o Nerdcast viveu esse período e tem uma imagem muito negativa dessa galera. Exato. Eu tenho também, eu treino jiu-jitsu há 6 anos e tenho. Então, hoje em dia eu realmente não sei se o nível de pela-sacos é igual, mas naquela época, cara, era uma merda. Pra todo lugar que você fosse, tinha um cara inchadinho com a camiseta querendo arranjar briga, cara. Era uma foda. Mas isso é herança da família Gracie, porque eles faziam essas presepadas todas. Entrava na academia de taekwondo, dava 2 tapas na cara do mestre e levava os alunos dele todo. Caralho, não presta, não. Tem vídeo do Rickson brigando na praia, na praia do PP. Esse tem episódio que sempre foi uma grande, aqui no Rio, sempre foi uma grande disputa entre os jiu-jitsueiros e os surfistas. Ali na área do arpoador e tudo. Teve uma porrada uma vez, década de 70, que ficou lendária. Surfistas? O que os surfistas faziam? É, era a rixa dos caras, né, cara? E aí teve uma porrada, assim, legendária, onde os caras do jiu-jitsu enfiaram porrada nos surfistas inteiros. Não foi uma porrada, foi um massacre. O que os caras iam fumar um baseado e passar parafina e esperar a surra vir? Tá certo, concordo. E aí, cara, as duas galeras se juntaram e viraram uma legião, assim, da galera da praia e a galera do jiu-jitsu. E aí que fundiu essa cultura bem carioca do jiu-jitsu, da luta, da praia, aí começou na década de 70, começou a fundir. Claro que já vinha muito antes, né? Mas tô dizendo essa cultura que depois, nos anos 80, ficou bem estereotipada mesmo, né? Culpa muito do professor. O que acontecia muito aí, no caso, o que acontece, eu já vi muito essa academia de jiu-jitsu, hoje em dia as academias de jiu-jitsu já são cheias pra cacete. E o que acontece? Na época, era lotado ainda. Então, realmente, não tinha muito... Assim, a gente já via academia com aula de 100 pessoas, cara, ao mesmo tempo. Então, não tinha como... O programa de professor, não tinha como dar uma assistência, não tinha como falar com o cara, não tinha... Então, acontecia essas merdas. O cara ia lá, fazia meia dúzia de posição, achava que sabia pra caralho e saía querendo dar porrada. Era bem ridículo mesmo, assim. Mas a maioria da galera, é gente boa, cara. Especialmente depois que você passa de faixa, você vai conhecendo outras pessoas. É normal, né? Que é engraçado, você fica tá falando preconceito, né? Eu, às vezes, saio, com a camisa do Jovem Nerd, aí todo mundo acha assim, me olha com aquela cara assim, o cara é gente boa e tal. Se eu saio com a camisa do Jiu-Jitsu, cara, o nego vira a cara pra mim e já acha que eu sou o mesmo cara, né? Detalhe, né? É, eu sofro um pouco desse estereótipo aí, que eu tenho a cabeça raspada e o caralho. Mas você anda com camisa de Jiu-Jitsu aqui na Disneylândia? Eu tenho algumas camisas de MMA, de Jiu-Jitsu aí também, mas também tenho camisas com temática nerd, camisa do Epic Meal Time. Não tem nenhuma camisa do Jovem Nerd? Não. Cara, se dá o trabalho de comprar a camisa do Epic Meal Time, não tem nenhuma da Nerd Store, caralho. Da Batalha do Apocalipse, que já é parecido, né, com a luta. Aí, é a verdade, é a camisa pela saco da Nerd Store. É verdade. Bom, que a gente sabe que o Eduardo Spohr tá quase faixa preta de jiu-jitsu, né, cara? É um praticante há muitos e muitos anos. É que tá. Faixa azul? Faixa azul? Marrom. Faixa azul é a segunda, não é isso? É. Quando o cara entra na academia, dois dias depois ele é faixa azul. Não, aí que tá. A parada é até relevante. Eu fiz muitos anos de karatê, né? E, assim, eu adoro karatê também, mas, assim, uma coisa que eu via muito nas outras lutas era assim, né? O cara fazia dois meses e tal. Uma coisa que eu achei sensacional do jiu-jitsu é o seguinte, cara. O cara que é faixa azul, o cara que a faixa roxa, o cara mereceu aquela parada. Isso é realmente, pra faixa azul demora pelo menos um ano. Pra faixa roxa são dois, pra faixa marrom são cinco, eu acho. Isso hoje em dia, porque na década de 90, o cara com três semanas de academia era faixa azul. Vai dizer, cara, que não. Vai dizer que não. Cara, eu só quero que você confirme ou não. Não. Sim ou não? Não confirmo. Não. Né? Academia séria, com certeza isso não acontecia. Então, o Carlos Gracie e o Helios Gracie, que são os donos do Vale Tudo, do Jiu-Jitsu no Brasil, tinha que sentar porrada em todo mundo, cara. Eles são responsáveis por essa porra. Certeza. Tanto é essa parada do Hélio Gracie, que o Hélio Gracie era tanta essa filosofia que eu tô te falando, de não gostar de faixa, que você pegar umas fotos dele, até tá na internet, quando ele ia em campeonato e tal, ele ia de faixa azul, cara. Só pra sacanear. De faixa azul contra o Kimura. Lembra disso? Ele ia de faixa azul pra dizer que faixa não adianta porra nenhuma, né? Eu querendo passar de faixa tudo. Eu lembro do Ultimate Fighting na década de 90, isso, onde o Royce Gracie detonava todo mundo de tatame. De kimono. Caraca, aí seria maneiro pra caralho. Kimono, caralho. Dava tatamada na cabeça da galera. Aí é WWE, e colava os oponentes, fazia tipo charuto de tatame. Não, de kimono, caralho. Olha só, a origem do Vale Tudo precede o UFC. Precede essa parada, certo? Muito. É o comitê? A origem? A origem? Vamos do começo da história. O começo da história do Vale Tudo, pelo menos a história que envolve o jiu-jitsu brasileiro, vem do desafio Gracie aí. O Carlos Gracie, ele foi aluno do Conde Koma, um japonês que ensinava o jiu-jitsu tradicional. E a partir disso, ele pegou só as técnicas de chão, que são as técnicas de chão do judô até hoje, o Nevaza, e disso ele transformou o jiu-jitsu brasileiro. E aí ele queria provar que essa parada era melhor do que tudo que tinha por aí. E aí você ia desafiando todo mundo pra combate livre, combate aberto aí. E aí não tinha peso, não tinha categoria, não tinha nada. É, não tinha porra nenhuma. Não, mas peraí. Isso que era bom, né? E ele organizava, tipo, o quê? Ele chamava, abria a academia dele, vem aqui... É, nós dois de sunga na praia, era tipo isso. Não, como o Alberto falou, era o Gracie Challenge, né? Ele oferecia não sei quantos mil tostões, sei lá, pra quem ganhasse dele. Ah! Em qualquer lugar. Mas isso era bem organizado, na verdade. Mas peraí, quem é esse cara? Carlos Gracie é o irmão do Hélio Gracie. Ah, o Hélio Gracie é o... É o Tartaruga Ninja. O Dom Corleone, o Dom Gracie. Isso. Mas o que eles faziam? Eles iam nos jornais, nas confederações de pugilismo, que era quem regulamentava, na verdade, os jogos, as lutas, né, os combates de luta, e anunciava nos jornais, ó, desafio o boxeador fulano de tal, que é o famosão aí. Ah, ele desafiava o cara, não era tipo, quem aguentar 5 minutos no ringue comigo ganha. Tinha os desafios abertos, mas a maioria deles eram direcionados. Olha, tem o cara lá, o Pantera Negra, que era o nome do cara, que era da luta livre esportiva, eu desafio ele pra uma luta. Estilo Royce Gracie desafiou o Mike Tyson. É, bem isso. Uhum. Ou então, se tinha alguém mais, alguma outra coisa, por exemplo, academia perto. Ia na academia, numa academia de karatê, chegava lá botando o dedo na cara do professor, falava, você é um bostão, eu te quebro agora. Caralho! E aí não era tão organizado assim, né? Era um marketing agressivo, digamos assim. Era assim. A família Grace, né, ela é do Pará. Eles moravam lá. E aí a mãe Grace, a mãe de todos, descobriu lá um caso dele e falou, tô cansado dessa vida, vou embora com os filhos pro Rio. E aí ela foi pro Rio, e aí o mais velho, que era o Carlos Grace, o mais velho dos irmãos, ele abriu uma academia lá. Só que assim, jiu-jitsu não era muito conhecido. Aliás, não era nada conhecido nada, no Brasil. Nada conhecido, nada, né? E aí ele tinha que mostrar que a luta dele era superior a todas as outras. Era um marketing mesmo, pra poder ter aluno. E aí ele começou com esse negócio de desafio Grace. Isso era em que ano? Isso era quando? Década de 20. 20? Olha, nossa! É isso, 1923, 1924. Caralho! O Hélio e o Carlos Grace, eles moravam junto em Teresópolis, né? Tinha uma mega mansão lá. Eles tinham 35 filhos, brother. What? Agora imagina, o número de filhos netos, não dá pra controlar isso tudo. Tem uns bons e tem uns ruins, cara. Eles têm esses nomes estranhos, é uma ideia do Carlos Grace. Ele fala assim, a gente tem que dar um nome pros nossos filhos de nomes que não existam. Porque aí eles não vão ser influenciados pelas pessoas que tiveram esse nome antigamente. Que nem o Jovem Nerd. É totalmente influenciado pelo Alexandre o Grande, ele quer dominar o mundo. Né? Aí ele falava assim, não, porque aí a gente abre uma nova estrada pro cara, pros nossos filhos, e eles vão ter a própria história deles. Não vão, tem sua, né, lógica. Aí o Royler Grace virou e falou assim, mas só que não sei se deu muito certo isso não, porque tem Grace de tudo quanto é jeito. Todos têm um nome único, mas não por causa disso são mais inteligentes ou bem informados. Mas o nome, todos os nomes vieram de numerologia, assim. O Carlos era muito ligado com essas paradas. E aí ele sempre que ia ter um filho, ele consultava numerologia. Ele era muito espírita, essas paradas, assim. Tudo, pelo menos os filhos da linhagem do Carlos, são todos, tem a ver com isso, assim, a escolha dos nomes. Ah, pelo menos são nomes maneiros, né, cara? Estrada tem vários caminhos, né, cara? Podia ser Baba Ganoush, Grace, qualquer coisa. Não, assim, podia ser Rossis Clayze. Royler eu não acho bonito, não. Royler é mais complicado. Mas Royler é melhor do que o Washington. Não, tem um que é pior, que é assim, é considerado. Eu tenho uma matéria até falando sobre ele. Ele é um cara que morreu e que era considerado até melhor que o Rickson, que era o Rose Grace. Igual de Rolls Royce, brother. Nossa. Rose era foda. Em 1924, imagina um cenário. Você não tem televisão, futebol tá engatinhando ainda. Aí começa a ter essas disputas. Cara, começou a encher, velho. A ser feito em ginásio, cheio de gente. Ah, esse caras... desafio Grace foi na década de 20. Foi década de 20. Caraca. Começou na década de 20, né? Uhum. É, continuou. Uma das lutas mais famosas do Carlos Grace foi contra um representante do jiu-jitsu japonês. Uhum. Que era Gel Omori. E, porra, uma galera que tá a ver, né? Porque, porra, japonês tem aquela tradição, fama, né? Tal, que é a fama de ser fodido. A luta terminou empatada. Então, essa porra passou em todos os jornais. Publicava, saía em tudo que era veículo, tinha notícia de luta. Mais à frente, aí tinha luta na Globo, programa de luta ao vivo na Globo, luta no Maracanã. Teve uma... Caralho, no Maracanã? No Maracanã. Com certeza. O jiu-jitsu japonês, não sei se vocês já falaram disso, né? Até é interessante comentar que ele era uma luta bastante diferente das outras, porque a gente tinha em Okinawa, em todos esses lugares, né? O karatê. O que é o karatê, por exemplo? Karatê é mão vazia. Todo mundo já viu o Karate Kid, né? A maioria, cara, a esmagadora maioria das artes marciais, elas vieram dos camponeses pra se proteger contra os senhores feudais e tudo, não só no Japão, como também na China. Inclusive, por isso que você tem aquelas armas de arte marcial, o nunchaku, né? O nunchaku é tipo pra você pegar arroz e aí as armas foram se adaptando, né? O jiu-jitsu era uma das poucas artes marciais praticadas pelos samurais, que era uma arte marcial pra quando você perdia a katana, perdia a espada, aí voa, agarra o cara e vai com a torção, entendeu? Porque você não podia, se você perdeu a espada, você não pode ganhar distância, tem que ir pra cima do cara. Se o samurai não perde a espada, não tem que se matar? Não, porra. Sim, você entendeu, Zagão. É interessante também falar que como o jiu-jitsu é menos conhecido, agora não, né? Mas era menos conhecido no Brasil, as pessoas achavam que ela vinha do judô, quando é ao contrário. O judô é uma vertente do jiu-jitsu. Calma, muita calma nessa hora. Ou não. Porque é o seguinte, porque o Jujutsu, ele é uma... Oh, a pronúncia já é diferente. Ele é uma arte muito antiga. E o judô veio disso. Eles pegaram as 10 mais famosas escolas de jiu-jitsu e transformaram em judô. Daqui pra frente todo mundo se chama judô. Pum. O jiu-jitsu brasileiro veio do neo-aza, do neva-aza, que são as técnicas de chão do judô. Existem três coisas nesse ponto aí. Todo mundo fala, ah, não, o jiu-jitsu é muito mais antigo que o judô. Mas na verdade tem essa dissonância no caminho aí. Qual é a diferença entre, então, o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, que eles chamam, que é o dos Gracie, e pro jiu-jitsu, jiu-jitsu, original japonês? Qual é a diferença? O japonês é em pé. É em pé? É, torções em pé. Existem campeonatos até hoje de jiu-jitsu mais tradicional, assim. Então, o jiu-jitsu tradicional é tipo Aikido. Então, o jiu-jitsu japonês, ele é muito baseado na força, né? O que aconteceu quando a gente tá falando do Carlos, tá? O Carlos era o irmão mais velho, não é isso, do Hélio? Mais velho? Isso. Ele era um cara mais fortinho, um cara que já poderia ir pra porrada. O que aconteceu? Não, ele era mas era um cara que podia bater, né? Tanto é que ele ia pra porrada. O Hélio era um cara franzino. Então ele começou a adaptar essas técnicas do Carlos pra ele poder usar, porque ele não tinha força pra lutar com um cara de 100 quilos, por exemplo. Não, ele nem podia lutar, porque os médicos nem sabiam qual era a doença que ele tinha, porque ele era muito raquítico. Isso. E aí ele começou a inventar um sistema de luta que é um sistema que eu já fiz várias artes marciais, eu gosto de todas. É um sistema fascinante, cara, porque é um sistema baseado em alavanca. Então, assim, cara, é incrível, porque o cara, tipo, tá fazendo uma posição do jiu-jitsu, cara, você encaixar o golpe num ângulo de 10 graus pra direita e pra esquerda, é a diferença do cara tá virado e do cara ser lançado longe, entendeu? Então é uma coisa bem maneira, assim. Então com isso, né, o jiu-jitsu se tornou uma arte muito mais leve, né? A gente chama de arte suave, né? Que é um esporte muito mais leve que você pode botar qualquer cara pra lutar, né? Mesmo pequeno com grande, né? Ele vai conseguir se virar. É engraçado como o Hélio começou a lutar, porque a academia era do Carlos, né? Eles tinham um irmão também que era mais parrudo, que o Carlos também não era muito forte. Ele, comparando com o Hélio, ele era forte, mas ele era um cara magro. Isso. Magro, né? Agora, eles tinham um irmão que era mais parrudo, que era bonitão, inclusive, era ruivo, olho claro, que era o... Rufus. O Jorge. Era o Jorge. Porra, aí tá bom, cara. A mulherada, tudo imaginando, né? Aí é o Jorge. O Tucano falando, né, cara? É o Jorge. Então, mas era por aí mesmo, Dudu. Porque, assim, ele era pra ser o lutador oficial da família. Porque, além dele lutar bem, ele tinha uma presença e tal. Aí, só que ele era fanfarrão. Ele lutava, mas ele gostava de encher a cara, ir pra festa. Tá certo. Não dormia à noite, né? Era o Romário dos Jiu-Jitsu. Isso. E aí o que aconteceu foi o seguinte: um dia o Carlos não foi treinar os alunos dele. E o Hélio ficava sempre assistindo as aulas, né? Mas o Hélio lutava? Não, ele treinava, lutava. Mas ele não lutava, não. Porque ele era muito mal. Não, nessa época. Isso. Não lutava. Aí os alunos estavam lá, o Carlos não apareceu, ele falou assim: olha, o meu irmão não vai vir hoje. Se vocês quiserem, eu posso treinar vocês. E aí os caras falaram: ah, tá bom. Aí ele pro treino, no outro dia, o Carlos chegou e falou: não, a gente quer treinar com o teu irmão. Ele falou: caraca, como assim? Pô, teu irmão dá um treino foda, não sei o quê. Aí ele começou a observar mais o Hélio e começou a treinar o Hélio. Aí eles afastaram o Jorge e botaram o Hélio pra ser o lutador oficial. Que zoada! É. Não, sabe por quê? Era muito mais marketing botar o Hélio. Porque o Hélio era muito magro. E aí ele pegava... E essa foi a mesma coisa do Royce Gracie. Botaram mais fraquinho. O primeiro lutador que o Hélio lutou no desafio Gracie foi o Antônio Portugal. Era um campeão brasileiro de boxe. E o cara era muito maior do que o Hélio, né? E ele ganhou do cara em 30 segundos. E aí, pô, quem é marketing melhor do que isso? É claro, pega o cara franzino, arrebentou um cara gigante, né? O que mostrou que aquilo era uma arte marcial pra qualquer um. Exato. It's time! Depois que eu tinha 18 anos, ele lutou contra um cara... Que era lutador de luta livre. Quando ele tinha 18 anos, que ele tinha quantos anos nas outras lutas? 16, quando lutou contra o lutador de boxe. Caralho. Imagina, é um 16 tamanho P, né? É onde os fracos não tem ver, hein, maluco? Então, quando ele tinha 18 anos, ele lutou contra esse Fred Ebert, que já tinha ganhado mais de 600 lutas, empatou com o campeão mundial de luta livre e tal. Mas ele era o quê? Lutava o quê? Qual era o estilo? Luta livre, wrestler. Ah, que é da luta maiô? Livre esportiva. Maiô e toca? Isso. Maiô é greco-romano, né? É greco-romano. É a mesma coisa. O cara foi de maiô lutar com o Grace? Deve ter ido, né, cara? Como é que... Provavelmente. Você foi na praia, foi de maiô, né? Não, então, foi num ginásio e foi amplamente divulgado na mídia, porque o cara era mega conhecido, já tinha mais de 600 lutas, já tinha empatado com o campeão mundial de luta livre. Pesava 90 quilos, o Hélio pesava 60. Porra. A luta demorou 1 hora e 50 minutos. Porra. Caraca! Aí o negócio já foi diferente. Só acabou, na verdade, acabou como sem definição, porque já tinha passado das 2 horas da manhã, e aí a polícia entrou pra acabar com a luta. É tipo Kassab aqui em São Paulo, sabe qual é? Aí do Psyll. Depois das 2 da manhã não pode ter nada? Uhum. Então, o cara saiu, esse Fred Ebert, saiu e foi direto pro hospital. E o Hélio tava inteirão. Foi tomar cerveja. Não, cerveja não, ele não bebe. Foi tomar um suco de maracujá. Eles são até bem radicais esse negócio da dieta, né? Tem uma dieta chamada Grace. Dieta Grace. Né? Olha, sério? Que é bem radical, por sinal, Já acorda de manhã, dá uma porrada num cara e volta. Come um sanduíche de ricota. Come um lutador de luta livre de manhã. Aí é foda. Aí tu vai apanhar dos caras. E uma coisa engraçada desses desafios dos Grace é que na época tinha cara que falava que era marmelada. Aham, que era tudo combinado. Sempre tem, né, cara? Nem aqueles caras que pintavam bola de gás de preto e falavam que tava levantando peso, sabe qual é? Principalmente na década de 20, né? Tinha um cara chamado Manuel Rufino, que era lutador de luta livre, que ficava indignado e falava pra todo mundo que era mentira, mandou carta pro jornal que foram publicadas, falando que era armação aquilo, que não sei o que mais. Tava pedindo, né, cara? Putíssimo da vida. Os caras ficaram putíssimos da vida. Aí vão lá pegar o cara. Aí foram todos os irmãos lá, na porta da casa do cara. Quando o cara chegou, um irmão fechou o portão da casa, dois ficaram em volta e mandaram o Hélio, que era o mais magrinho de todos, né? Falou assim: ô Rufino, tu não falou que é a marmelada? Tu vai ver a marmelada na tua cara agora. E lá enfiou-lhe a porrada. Caralho. Mas o mais surreal é que eles foram presos. Porra, lá, vou meter a porrada no cara? Em teoria eles estão errados. Exato. Calma que isso não é o surreal. Isso, ser preso é o normal. Tudo bem, agressão. O Hélio foi condenado a 2 anos. Os outros irmãos, eu acho que a um pouco menos. Sei lá, 14 meses. E aí, quando eles foram sentenciados, foi uma comoção nacional. A galera falou, não pode prender os caras, não sei o quê. Fizeram abaixo-assinado, movimento e tal, não sei o quê. Sabe como é que eles saem da cadeia? Ah. Induto do Getúlio Vargas. Caraca! Exatamente. Por ele e subscrito o Oswaldo Aranha, que era ministro na época. Nossa, cara. Mas eles eram muito ricos e muito influentes, então isso era algo bem normal de acontecer. Pô, se eles tivessem sido presos, o crime organizado seria completamente diferente no Brasil hoje em dia, né? O Rickson ficou conhecido nos anos 80, aliás, em 1980 mesmo, quando ele lutou contra o Rei Zulu, que era Zulu, um negão gigante. Mas o cara era brasileiro ou era africano? Era brasileiro, era nordestino. Ele tem 1,90 e 100 quilos. Eu acho que eu já vi uma cena dessa luta, é muito impressionante. Tem no YouTube, da segunda luta tem no YouTube, não tem a primeira porque se perdeu a gravação. O Rei Zulu é do Maranhão, ele falava que ele era o imperador do Maranhão. Tem uns que são imperadores, outros não, né? Outros são do Maranhão. É o King Size, né? Mas ele lutava o quê? Na verdade, ele era lutador de luta livre, mas ele tinha o próprio estilo dele. Ele desenvolveu o estilo dele. Era um porrador. Ele tinha 1,93m e 105 kg. 150 vitórias. Era invicto. Foi lutar contra o Rickson, que tinha 1,78m. A imagem é realmente impressionante. Na primeira luta, diz que o Rickson foi jogado 3 vezes pra fora do ringue. Fique arremessado. Mas chegou e finalizou o Rei Zulu no Mata-Leão. Uhum. Eu pensei que ele ia pegar uma cadeira de metal e tá na cabeça dele. Pá! A revanche foi em 83 no Maracanãzinho. Maracanãzinho lotado. Essa que é a que tem no vídeo no YouTube. Isso. Com ringue e tudo, com corda e cacete. E aí ele... Cacete, acho que não tinha. Demorou pra caralho, foi mó porradaria foda. Como dizem os da velha guarda, foi Pau Pereira. Pau Pereira, porra. E o Rickson ganhou. Ganhou e ficou mega Rickson conhecido. Ganhou. Rickson é filho de quem? Rickson é filho do Hélio. E o Rickson é aquele gigante. É, o Rickson não, o ele é o também não. Não, ele é baixinho, não. Cara. Ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum 80. Ele é só aquele. Mas ele é um cara saradaço. É porque o Rickson ele traz aquele estereótipo que ele. Pelo menos ele tenta passar do do artista marcial completo, assim, ele medita, ele faz yoga, tem alongamento ótimo, aparece no Hulk ensinando respiração. Ah, é verdade, no Hulk do Edward Norton, ele faz aquele esquema com a barriga. É isso. O Rickson até hoje é o que existe, aquela lenda em volta dele, ele que vai morrer e vai virar um lutador lendário, tipo o Bruce Lee, ele tem 450 vitórias invicto, tem toda essa coisa em volta do nome dele. Mas, deixe claro que essas vitórias são a portas fechadas. De luta isso, aberta isso. Mesmo. No Pride, ele tem, eu acho que umas 10 no Pride, mais uma no... num outro torneio e duas contra o Rei Zulu. Como assim é portas fechadas? É, ele não, coloca eu... nessa conta aí garçom, segurança de boate, carinha na raia. Qualquer dois tapas que ele deu, entra na contabilidade. Quem tá falando isso é o Alberto, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. O próprio Hélio Gracie falou que se ele fosse contar também a todas as lutas que ele teve a portas fechadas em academia e tal, que ele tinha mais de 1 milhão de vitórias. Mas se for pegar o Pelé conta gol pra ter os 1.000 e tantos os gols dele, ele contou até gol de quando ele tava no exército, no time do exército. O Romário conta até do amigos do Romário contra amigos da tia Chiquinha. Pode começar a falar já das primeiras vale tudo lá do Ultimate, aquele primeiro. Não pode já, antes de falar de Ultimate e vale tudo, não sei o que lá, a gente tem que falar do Grande Dragão Branco. Ah, meu amigo. E do daquele filme, aquele Running Man. Running Man eu não conheço, não. Do Schwarzenegger. Não é Rain Man, não? Não, que Rain Man. Não lembra do Running Man, que ele é preso e botam ele pra lutar na televisão? Ele com colã, né? Com colã amarelo. Isso. São vale tudo, cara. Uhum. É, mas a ideia do vale tudo é essa, de você fazer um combate aberto, sem regras, e que o melhor ali, o mais forte, vai ganhar, né? O que nunca aconteceu antes nas artes marciais, assim, era sempre um estilo contra ele mesmo. É tipo um crossover. Eles queriam fazer um crossover de artes marciais. Um crossover, isso. Na verdade, não era isso. Na verdade, eles queriam demonstrar a superioridade, a suposta superioridade do jiu-jitsu pra poder fazer o marketing deles. Essa era a parada. Certo. Não tão errados também, não. Não tô criticando, não. Calma aí, que no comitê quem ganha não é o jiu-jitsu. Nem tem jiu-jitsu ali. É, com certeza. Se tivesse, mas jiu-jitsu, ganhava. Se tivesse, ganhava. Enfiava o tijolo na boca do Van Damme. Tijolo não revida, né? Nos anos 80 ainda teve campeonatos de vale tudo bem organizados e tal. Teve um que foi organizado pela Manchete até, que era lutadores de jiu-jitsu contra lutadores de kickbox. Eram 5 lutadores. Pela Manchete? Pela Manchete. Altamente suspeito isso aí, cara. Come on. Outro Eugênio Tadeu, o Bruce Lúcio. Puta. Que era do Bruce Lúcio. Não, o Bruce Lúcio lutou mesmo? Você tá me zoando? Tomou porrada. Eu fiz aula com o Bruce Lúcio, cara. Comecei minha carreira de artista marcial com Bruce Lúcio. Caraca, você é muito crédulo, porra. Cara. Quando que você vai ter aula com um cara que se chama Bruce Lúcio, cara? Não, você tem toda... Não, era uma palhaçada do cacete, mas sabe o que eu achava maneiro? Eu tinha 10 anos na época, né? Que é parado, o cara era um marqueteiro, né? Então, assim, os kimonos eram iguais do Cobra Kai. Porra, quem fala pra mulher que não vai querer eu ter 10 anos, cara? Assim, o cara era mamateiro, marqueteiro pra caralho, assim. A aula era boa, porque era porradaria, assim. Tipo, você era terra de ninguém. Então misturava, era o estilo que ele inventou. Cara, mistura de karatê, kickbox, jiu-jitsu, e nego que se porrava lá. Assim, aprendi legal, assim, né? Foi minha base de arte marcial, mas que o cara era estranho, com certeza. Mas sabe que eu já venci do primeiro ninja do Brasil, cara? Sabia? Tá maluco, cara. Eu tenho cada história que dava um Nerdcast só disso, cara. Então pode começar a contar aí, que esse é o Nerdcast sobre isso. Não, na época eu já era faixa marrom de karatê, né? E aí, treinando karatê, ele me aparece um maluco na academia chamado Newtone Águia Dourada, se dizendo o primeiro ninja do Brasil, entrando no tatame com roupa de ninja. Um negócio da cabeça e tudo e tal. Ele tava de máscara ninja? De máscara ninja. O cara inventou uma... aí ele falou, não, isso aí foi demais. Eu tenho aqui o certificado no meu estilo. Aí tava lá, o estilo ninjitsu. Newtone Águia Dourada. Não era estilo Águia Dourada. Era estilo Newtone Águia Dourada. Confere a Newtone Águia Dourada o título de primeiro ninja do Brasil. Meu irmão, o cara me colocou no tatame, cara. O cara foi parar na janela, na primeira. Olha aí. Cara, era muito presente, porque o cara nem era mal intencionado, era um cara meio maluco, entendeu, cara? Aí foi lá. Mas você sabe quem foi picareta assim também? Sabe quem era picareta assim? Frank Jukes, fundador do Jukes Ryu Ninjutsu. O Frank Jukes é o grande dragão branco? Sim, sim. Caraca. Aí o filme diz que é baseado numa história real do Frank Dukes. Do Frank Dukes. Exatamente, ele tem vários fatos comprovados por ele mesmo, assim, de coisas absurdas que ele fez. A história do Frank Dukes é toda fake? Eu me recuso a acreditar nela. Ainda mais com essa adaptação pro cinema do Van Damme, né? Puta que pariu. Depende do seguinte, que é verdade, que é mentira, se o cara tá porrado ou não, pura e simplesmente. Se você faz uma arte marcial e o nome do seu estilo é, ou na sua academia tiver ninja, já é foda, né, cara? Já fica meio galhofa, né, cara? Se o cara enfiar porrada em todo mundo, ele pode colocar o nome que ele quiser. Mas o problema não tem é ninja esse. Que bate em ninguém, cara. É sempre uma presepada, qualquer academia de ninja. It's time! Beleza, aí depois da história toda da família Grace, como é que a coisa foi se transformar no UFC, Ultimate Fighting Championship? O Horion, nos Estados Unidos, ele juntou com o Art Dave e resolveu montar um campeonato pra botar em prática o que eles já faziam, de desafiar faixas pretas de algumas academias e mostrar que a luta era superior. Uhum. E aí eles montaram o tal do UFC, botaram vários anúncios chamando, se você acha que você é fodão, então cai pra dentro. Tinha um Grace assim. No UFC, na organização do UFC? Não, sim. O dono do UFC é o Horion Grace. O Horion Grace foi que inventou. Voltando um pouco, o Horion foi o primeiro a ir para os Estados Unidos. E ele que chegou lá, foi trabalhar em posto de gasolina, varrer rua e tal, não sei o que. Aquela história triste do imigrante brasileiro, né? Uhum. Abriu na garagem da casa dele uma academia e começou a chamar a galera. E aí, ele ia nas academias, chegava para um cara lá de karatê. Ó, eu quero lutar contigo. Na garagem da minha casa, lá na academia que eu tenho lá, tal, não sei o que. Terça-feira, 8 horas. Aí avisava o pessoal lá, os alunos. Muita dele. Vantagem, sua academia. Aí chega, iam os alunos do cara, iam os alunos dele pra ver a luta, ele ia lá, finalizava o cara e roubava os alunos dele. Né? É o processo que já rolava no Brasil. Era o desafio Grace nos Estados Unidos. É Grace Challenge, lá era Grace Challenge. O Royce foi na aba dele, foi pra lá morar com ele. E aí eles começaram a dar aula juntos, aí abriram academia mesmo e tal, cresceram lá. História de sucesso normal, brasileiro imigrante, acontece em volta e meia. Quando eles estavam criando o formato, eles começaram a viajar, falando assim, ó, se a gente botar um fosso em volta com jacaré em volta. Animal. Ou então pode tá pegando fogo, alguma coisa assim, não sei o quê. Porque os caras estavam viajando uma parada hollywoodiana mesmo. Rainstorm, né? Cara, de lutador é isso. Eles chegaram à conclusão do octógono, que foi a coisa mais diferente, né? Que aconteceu nesse universo de luta aí. É, ao invés de um quadrado com cordas, fazer com grade. Uhum. Dois homens entram, um homem sai. Exatamente. E sem canto pro cara... Cai encurralado, né? Porque o ângulo do octógono é mais aberto. Exato. Né? Exato. Olha só, tudo tem um porquê, rapaz. É o corner, não tem o corner, rapaz. Mas o problema é que não foi isso que aconteceu, né? Não atualmente, porque se você pegar as lutas quando saíram do modelo ringue, que até o Pride o que predominava era o ringue, o UFC ainda não tava tão em alta. Hoje em dia, como a maior parte dos lutadores são wrestlers, eles encostam o maluco na grade e ficam encostando, amarrando a luta na grade. Ah, essa era a hora do fosso de jacaré. Só o que acontece é que no ringue o cara cai pra fora ou o árbitro recomeça a luta do centro. Então você sempre tem ação na luta. O que acaba ficando chato no octagon, que você pega, sei lá, o grande amarrador de todos os tempos aí, o Georges St-Pierre, ele encosta o cara no canto ali, fica dando soquinho, aí cinco round depois é o campeão e não fez nada, sacou? It's time! primeiro foi em 1993, né? Mas eles tiveram sócio gringo. Tinha um produtor, Art Dave, que era um grande produtor lá. Contaram a ideia pro maluco, o cara falou, excelente, vou fazer. É isso, vamos ficar rico nessa porra. Ah, americano sabe montar o show, né? E aí foi aquele UFC, o melhor de todos, na minha opinião. Primeiro e segundo. O nome é o melhor, cara. Ultimate Fight Champions. É muito bom esse nome. É, tu não chamava de UFC, tu chamava de Ultimate Fight. Ultimate Fight. Exatamente. Nesse primeiro foram 8 lutadores e era um formato de torneio, de mata-mata, né? Isso. E aí eles conseguiram convencer. Né? Eles conseguiram convencer 8 lutadores a 7 lutadores a lutar, né? A participar. E mais o Royce, que era o pupilo do Horion, né? Mas eles conseguiram os caras muito maneiros, cara. Os caras campeões, cara. Ah, isso que era o foda, porque era o representante de cada estilo, né, cara? Os caras nesse eram o Gerard Gordeau. Savate, lutava Savate. Que é holandês de bigodinho. Isso. Francês não, Tucano? A arte é francesa, ele era holandês. O cara dava porrada pra caralho, esse cara. O outro era o Taylor Tully, que era um lutador de sumô havaiano. Genial também. Quando eu vi isso, cara, isso que vale tudo. Toma uma porrada, ele cai no chão e o maluco chuta a cara do pai. Aí quando ele levanta, o olho dele tá estourado, cara. Ele vazou o olho hoje. O Tatuli é um lutador de sumô havaiano de 200 quilos. Ele sai correndo pra cima do Gerard Gordeau, que é o lutador holandês de Savate. Isso. Por quê? Se ele cai em cima do Gerard Gordeau, ele ganha a luta. Ganha a luta, né? Ele é sai sinistro, correndo. Sinistro. O Gerard Gordeau consegue ir correndo pra trás, assim, segurar o cara e ir correndo pra trás. E sai de lado. Isso. O gordão, né? O escorrega, o né? Cai no chão. E foi que nem o Rino, mano. Bateu a cabeça na grade, caiu sentado. E aí ele veio... Foi tentar olhar direito. Explodiu a cara dele com chute. Os caras não tinham a mãe ainda de lutar contra outras artes marciais. Hoje em dia, quando o cara cai no chão e o outro tá de pé, eles esperam ou o juiz recomeçar ou ele se defende. Peraí, mas um cara de 200 quilos que caiu no chão não vai levantar, né, cara? Não vai levantar mais. Não é opção desse cara. O Gerard Gordeau dá um chute no olho dele... que vaza o olho dele, ele começa a chorar sangue, velho. É muito brutal. O holandês sabia lutar, porque ele fez o certo, saiu da frente e finalizou. O mais impressionante é ver o dente voar. Se você olhar direitinho, você vê o dente do havaiano voando mesmo. Dente eu não vi não, cara. Porra. Não, pode então... olhar que tem. Tem vídeos até que... faz em slow motion. Tem um documentário mais recente sobre o UFC 1, que aí ele mostra em slow motion. Tipo, e aí ele mostra o dente voando. É muito, muito sinistro. Nossa. Quem mais que tava nesse campeonato? O Art Jimerson, que era um lutador de boxe, era ridículo, cara. Ele foi de tênis, né? Uhum. Que é lutador de boxe e podia na época. Uma mão com a bandagem e outra mão com a luva. Eu lembro essa porra, muito ridículo. Ridículo, mesmo, cara. Mas isso era irado, isso é irado, isso, né, cara? Era maneiro na época, mas é ridículo, né, cara? Era tipo Street Fighter, Mortal Kombat, né? Eu fico imaginando quem foi o gênio que chegou pra ele e falou assim, cara, eu acho que a pegada é tu ir com uma mão com luva e a outra sem luva. Assim o cara não vai ter chance. É porque o cara não vai fazer ideia de onde vem o soco, né? Não, na verdade é porque boxeador, ele quebra a mão fácil, né? Ele queria uma pra segurar o cara e outra pra socar. Mas é um idiota, né, cara? Um imbecil, né, cara? Que foi lutar ainda com o Royce Gracie, que jogou ele no chão, levou ele pro chão e, porra, ele com aquela mão com luva era a mesma coisa que nada, porque ele não podia fazer nada, não conseguia agarrar o kimono, não exato, conseguia tava fazer atado, nada. Né, cara? E a última luta da primeira fase foi o Ken Shamrock, que depois ia virar uma lenda, né, do porra, UFC. O famoso triângulo humano, né, cara? É, o triângulo humano. Que ele tem as perninhas fininhas, pequenininhas. E os ombros, cara, gigantes. É inacreditável, cara. Parece um triângulo gigante mesmo. Ele parece o Johnny Bravo, né? Parece o Johnny Bravo. Ele lutou contra o Pat Smith também, que ia ficar conhecido também no UFC, nos sequentes, que lutava taekwondo. Mas aí ele deu uma chave de tornozelo no Pat Smith. Puta, eu lembro. E aí foi indo, fazendo as lutas, né? O Royce Gracie ganhou do Ken Shamrock. Então, a final foi o Royce Gracie contra o Gerard Gordeau, o holandês. Foi rápida a luta. É, deu certo o primeiro, eles começaram a fazer UFC e botar nome. Isso que era maneiro. UFC 2 era No Way Out. Ah, maneiro. Eu lembro de ter visto na casa do JP com o Coelhinho Bossa Nova. Fiquei, caraca, aterrorizado. Isso a gente só achava em VHS, né? Locadora, né? Muitos eram meio, assim, copiadas, que é. Você mudava do amigo. Tinha um cara que a gente achou, exatamente. Era mega underground, né, cara? Underground, é. É, tinha outras fitas rolando também de combate de academia. Essas sim eram bem underground também. Então, no 2, teve o primeiro Ground and Pound. Ground and Pound é quando o cara pula pra cima do cara caído e fica socando. Uh-huh. Monta no cara e bate de cima pra baixo. E aí esse Pat Smith, que foi finalizado pelo Ken Shamrock no primeiro, pega um outro cara, um tal de Scott Morris, e começa a dar cotovelada na cara do cara, e o cara apagado. Nossa. E ele dando cotovelada, velho. É tétrico, bizarrésimo. É porque não tinha regra, né, cara? Pô, mas o cara não parou a luta? Não, parou, mas depois que ele apagou, ele tomou acho que umas duas ou três cotoveladas ainda. Nossa. No segundo, o Royce ganhou de novo. Ganhou mais uma vez. No UFC 3, The American Dream, teve um monte de gente que lutou, se machucou e não conseguiu ir pra frente. Porque como era torneio, era tudo num dia, uhum. O nego lutava e o Royce foi um desses. Ele não ganhou o terceiro UFC. É, porque não conseguiu continuar, é verdade. Ele ganhou a luta do Kimo Leopoldo. E é um cara que tinha uma cruz tatuada nas costas. Puta, eu lembro desse cara. Ele chegou carregando a cruz, eu acho, não foi? Então, muito galhofa. Esse cara já tava demais. Mas ele é galhofa, mas ele é cara da foda, cara. Era pra dar uma porrada. Mas ele chegou numa luta carregando uma cruz, velho, de Jesus Cristo. Era wrestling total isso, né, cara? Aí já é telecatch, né? Aí passa a ser... Deixa de ser roots e passa a ser telecatch. Esse cara foi o único que conseguiu bater no Royce Gracie até então. Ele perdeu. Não, então. O Royce Gracie até então tinha feito 6 lutas. 3 no primeiro, 3 no segundo. Finalizou todas as lutas tranquilo. No UFC 3, ele pegou esse cara. Ele conseguiu ganhar numa chave, mas o cara bateu tanto nele que ele não conseguiu continuar. Por isso ele quebrou o dedo, eu acho. Ele quebrou o dedo. Não, ele tava todo estourado. Se fudeu. Todo, teve que hospital, velho. Ele apanhou pra caralho desse cara. Esse cara é fodido. Segundo ele, o que ele fala é que ele foi tentar trocar força com esse maluco aí. E aí acabou que não conseguiu, porque o cara também era de chão, né? Era bom pra caramba de chão. E aí pegou ele no mesmo ground, né? Mas esse cara não tinha uma trancinha? Que teve uma luta que o maluco puxou ele pela trancinha e arrebentou a cara dele? Royce pegou ele pela trança. Isso. E ficava socando. Que pariu, cara. Vai ver, eu falei tudo de trancinha. Eu falei a mesma coisa, eu vi esses dias também, o UFC 2. Ele deve ter pensado aonde eu tava com a cabeça pra vir num vale tudo de trancinha, bro. Not to be! De repente, essa porra deixou de ser underground e... Todo mundo passou a conhecer isso. Mas aí deixou de ser dos Gracie? Não, então, peraí. Quando chegou ali no UFC 9, por aí, assim, já tava mega conhecido, vendia pra um monte de pay-per-view nos Estados Unidos, não passava em TV aberta nem fechada, era só pay-per-view, mas lotava. Mas só que um tal senador, John McCain, que a gente ficou conhecendo ele na eleição do Obama, fez um mó rebu e fez uma corrente contra o UFC, que falava que aquilo tava levando a violência pra dentro da casa do lar americano. Americano tem essas porra, né, cara? Puta. Tá rolando um projeto de lei no Brasil pra acabar com o UFC na TV também. Tem um monte de coisa dessas acontecendo aqui já também. É mesmo? Pra tentar acabar de novo com isso. Nossa. Não, mas então, o UFC teve que se reinventar. Tá, pra poder... O UFC 9 pra rolar foi proibido o soco de mão fechada. Só podia tapa na cara? É, e era uma a luta... A partir do UFC 4, começou a ter... aliás, do UFC 5, começou a ter a Super Fight. Dois caras que já eram consagrados faziam uma luta de apresentação, pra ver quem era o mais fodão. E aí, nesse, foi o Dan Severn contra o Ken Shamrock. Dan Severn era policial de bigode. Não é policial, né? Eu acho que... Ele é o prefeito do... Não, ele é prefeito do Final Fight. Hã? Caralho. Puta que pariu. O Haggard lá. Haggard. É. E aí, só que assim, falaram assim, ó, quem der soco de mão fechada vai ser preso. Porra? A polícia vai... Não sei o quê. Mas porra, tu acha? Os caras estão brigando. É impossível impedir que os caras derem sem soco. O que eles tiveram que fazer pra convencer os conservadores a largarem mão e deixar rolar? Só ficou no pay-per-view da DirecTV, os outros pay-per-views cancelaram, foi proibido em vários estados, tentaram fazer em Nova York, não conseguiram, tentaram fazer no Oregon, não conseguiram, e aí eles começaram a ficar sem patrocinador, sem nada. E aí daí deu, venderam, né, pra Zufa. Aí tinha um cara que chamava, que chama-se, né, Dana White, que era promotor de boxe, chegou e viu que aquilo ali tinha futuro, mas tinha que ser feito de um jeito diferente. Uhum. Só que ele não tinha grana pra comprar. Aí ele entrou em contato com uns caras que chamam Frank e Lorenzo Fertitta, que são donos de cassino, né, em Las Vegas. Máfia ali. Falou assim, ó, vamos entrar num negócio, é assim, assim, assado, eu acho que vai dar grana. Mas é uma parceria. É, vocês entram com a grana e eu administro. Tanto que todo mundo acha que o Dana White é o dono do UFC, né? Ele é o CEO, mas não é o dono. Quem botou a grana mesmo foram os irmãos Fertitta. Aí compraram por 2 milhões. 2 milhões, velho. Nada, cara, nada. Em 2000. E aí criaram uma empresa, como o Alberto falou, que é a Zufa. Zufa é uma empresa normal. Uma empresa de fazer eventos. Certo. Detentora dos direitos do UFC. Do UFC, exatamente. Eles têm vários direitos. Eles têm o direito do Pride, do Strike Force, WSC, que eles também terminaram com o evento. Aí tinha do Affliction, que era um outro evento de ringue também feito por eles. E aí eles estão fazendo isso, eles estão comprando todos os eventos grandes e eles acabando com o evento e trazendo... Eles estão na parada do Facebook e do Google. Não, né? Mas eles estão trazendo os atletas das outras paradas pra dentro do UFC, não é isso? Isso. Isso, mas eles compram o evento e trazem os atletas de bandeja, assim. Demitem uma galera e o resto eles trazem. Quando eles compraram o Pride, é bom até falar, o Pride foi um evento também que foi lançado no Japão em 97, que aproveitou a febre de Vale Tudo, né? E que era feito no Japão. Quando o Pride foi lançado, tipo, humilhava o UFC. Ninguém viu o UFC. A galera gostava mesmo de Pride. Porque o UFC tava em decadência total, é isso. É porque assim, até comprarem o Pride, até a Zufa comprar o Pride, ninguém queria ver o UFC. Porque o UFC tinha essas regras pra poder rodar dentro dos Estados Unidos e o Pride pode tudo. Podia tiro de meta, pisar na cabeça do cara. Uhum. O que é o tiro de meta? Tiro de meta é o seguinte, quando o cara tá caído no chão, é bola. Caiu no chão, é bola. Fica a cabeça. Então, assim, por exemplo, o Vanderlei Silva, que ele era um dos melhores lutadores da época do Pride, ele não se deu muito no UFC. Mas no Pride, se você for olhar a luta dele, é ajoelhada na cara, caiu no chão, bico na cabeça, pisar na cabeça. Nossa. Tem um monte de cena de luta dele e assim, que é só pisar na cabeça rei, e tiro de meta. É o rei do tiro de meta. Meu Deus. Mas o Pride acabou? A Zufa comprou o Pride. Ah. Eles compraram prometendo que não iam acabar com o Pride. Elas disseram, não, a gente vai comprar, mas vai continuar fazendo o Pride e tal, não sei o quê. Uhum. Mas nunca fizeram nenhum evento do Pride depois disso e acabou com o Pride. Bom, mas aí o UFC nessa época ele já era gigante de novo. Já era, quer dizer, gigante de novo não, né? Já era muito maior do que jamais foi. Os melhores lutadores lutavam no Pride. Tinha o Minotauro, foi duas vezes campeão dos pesos pesados no Pride. O Fedor, que era um russo, o Emelianenko, que era um cara, caralho, que era foda, velho. O nego falava assim, o cara não cai de jeito nenhum, brother. E pior que era assim, meio barrigudo. 9 anos invicto. Era meio barrigudo e tal, mas era russo, né? Tinha ele um ainda mico. Tá? Ele ainda luta. Ele ainda tá luta, mas ele tá quase 50 anos, né? Não, tá 35, porra. 35 o Fedor? É, 35 anos. Caralho. Acabado. É, o frio faz isso com as pessoas, cara. É, a porrada na cara mesmo que faz, maluco. E, mas tinha um outro russo, o Takhtarov não era russo? O Takhtarov era russo, mas ele é do começo do UFC, né? Isso. Ele apareceu no UFC 4. Ele depois foi pro cinema, esse maluco. Foi, tem um monte de cara que é lutador que foi pro cinema. Que o que é deprimente, tem um filme saindo agora aí, puta merda. Puta, eu vi um filme que é sobre MMA que eu achei bem legal, eu vi no avião. Em inglês é Warrior, em português é Guerreiro. Por que será, né? O filme é com o Nick Nolte e com o Tom Hardy. Pra quem não sabe, ele fez Inception, ele era o Imus, e agora ele vai fazer o Bane no Batman. E esse cara nesse filme, ele tá gigante, ele já tá tomando o soro do Bane, maluco. E o filme é bem maneiro, as lutas, assim, mostra os caras participando de um torneio, né? Tem um draminha lá, Nick Nolte no meio. O Nick Nolte não luta, mas... E o filme é legal, cara, eu gostei. Tem um cara que era foda do UFC e do Pride, que vocês devem conhecer, o Randy Couture. Sim, sim. Ele tá Mercenários 1 e 2, né? Mas tiveram dois agora, que no Brasil veio, não sei como veio pro Brasil, mas chama Never Back Down, que estão deprimentes, assim, tipo, como se fosse uma releitura do Karate Kid, só que com MMA. Nossa, assim. Não. Pô, briguinha de escola, vai lá treinar com o mestre, nesse caso, um cara que era africano, mas morou no Brasil e que ganhou Vale Tudo e foi treinado pela família Grace. Nossa, uma parada meio assim. Aí virou um debilóide, né? Virou um debilóide, bateu na colégio inteiro e foi expulso. Tem outro cara. Tem outro cara que é conhecido também, que já fez vários filmes, que é o Chuck Liddell, cabelo moicano e bigodão. Lembra disso? Qual o nome? Ele é Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Render-se Jamais. Render-se Jamais. Nunca, lembro, vocês não eram da série. Eu lembro, assisti. Era puta, muito bom. Muito, era muito bom, cara. Que isso, cara? Não era muito bom. Cara, ressuscita o Bruce Lee, cara. It's time! Quando é que o UFC, que era o UFC de kimono, de lutador de sumô gigante, de nego com luva no braço, na mão, na outra, quando é que isso virou... Shortinho. É, como é que se tornou homogêneo, tá, e virou o MMA? Shortinho não, sunga, né? A proposta antes era assim, cada um com o seu estilo de luta. E essa proposta de vale tudo, então não tem peso, se você é um acabou. Idiota e quer com uma mão com luva e outra sem, tudo bem. Se você quer ir de trança, isso. Beleza. Exato. Sabe? Exato. Eu achava mais maneiro, era mais autêntico. Muito mais. Mas era o leque. Que rolou? Lutas, quando era dois caras de strike. Porque quando era a luta do Ken Shamrock contra o Royce Gracie... Ah, era chato. Eram 30 minutos de luta e empatava. É, era foda. É. Tanto que até hoje eu tenho amigos que não viam o UFC, que falam assim, não gosto disso, é dois caras se agarrando no chão. E hoje em dia você pegar as lutas de UFC, não é. A maioria é na porrada, é porque, né? Na verdade, antes era realmente vale tudo com estilos determinados, né? Diferente. E hoje em dia não é mais vale tudo, é MMA, né? Não, vale, tá longe de vale tudo. Você, né? Não tem mais um cara que luta ali e só luta um estilo. Ah, eu só luto karatê. É, Daniel San, só luto karatê, não luta mais nada. No mínimo, dois tipos de luta. O cara tem que saber pelo menos um chão e um soquinho. Geralmente é um boxe e um jiu-jitsu, um kickbox e uma luta livre, uma coisa assim. Não, tem ninguém que faça parkour, tipo correr no octagon, sabe? Tem um maluco lá que ele dá até uns mortais no final da... Não, mas a mortal no final até eu faço. Primeiro mortal no meio da luta. Tem um cara que correu na grade, deu uns três passos na grade. Sonic, estilo Sonic? É isso. E chutou a cara do Ben Henderson. Aí, é isso que eu quero. Isso é um espetáculo. Isso é um golpe especial. Foi legal. Deu três passos na... Na verdade, foi um pesado na grade e outro na cara do malandro. Porra, isso vale um espetáculo. Eu pago até ingresso pra ver essa merda. O nome do cara é Showtime Pets. Porra, tá explicado, né? Na verdade, na minha cabeça, o cara andou uns três, quatro passos, cara. Eu não quero nem ver. Não, mas é porque ele dá uma... com um e com o outro ele já vai, sacou? Não, eu sei, eu acredito, mas é que eu não quero nem ver o vídeo, quando eu imagino... Chederizou. É mais legal. Oi, Jovem Nerd. Oi. Quando a Zuffa comprou os direitos do UFC, eles precisavam ajustar a casa pra poder ganhar dinheiro com isso, né? Porque o Vale Tudo não ia poder voltar, como era. Então eles sancionaram algumas regras, como uso de luva, não vale pisar na cabeça, tiro de meta... Eles deram uma humanizada... No massacre. Isso. Dividiram categoria de peso pra transformar o que era uma pancadaria num esporte. Num esporte, exato. E aí mencionaram isso sob o nome de MMA, né? Sim. E aí daí pra frente foi tudo ficando cada vez mais fraco, assim, mais coisa de mocinho, assim. Eu concordo totalmente com o Azaghal, que eu achava muito mais maneiro, de longe, o que era antigamente. Mas isso era um caminho totalmente inevitável. Isso ia ter que acabar acontecendo, primeiro pelos próprios atletas. Porque, assim, isso se tornou... É um esporte onde o atleta precisa ter uma vida longa entendendo a parada. O cara não pode chegar lá e quebrar a mão. Mesmo porque o cara, diferente do boxe, o cara não fica milionário com essa porra. Alguns até ficam, né? Porque no boxe era foda. O cara tinha toda uma carreira que ninguém nunca via, né? E aí quando o cara chegava lá no topo, lutava relativamente pouco e ganhava milhões, né? Até hoje o boxe paga muito melhor do que o UFC. Paga mais, né? Exatamente. Aquele moleque que tá em alta agora, se não me engano, é de meio médio. O médio, a bolsa dele é de 1 milhão, 2 milhões de dólares. É o Manny Pacquiao, né? Ele ganha. Isso, esse cara mesmo. Ele ganha, chega a 20 milhões pra subir no ringue, ganhando ou perdendo. E a maior bolsa do UFC hoje em dia, dos últimos pagos, foi do Tito Ortiz, 450 mil, ganhando ou perdendo. Então você vê, o cara tem que lutar muito mais pra fazer grana. Um boxeador. Até hoje é assim. No Brasil, como a gente dá pouca atenção pro que não tem um brasileiro ganhando, né? O boxe aqui todo mundo fala, não, porque o boxe morreu, o boxe acabou, mas se você for em véspera de luta, chegar em Las Vegas, luta do Manny Pacquiao, é tudo mesma história do UFC. Todo mundo frenético, todo mundo maluco, querendo comprar ingresso. A diferença é que, hoje em dia, o UFC ganha mais do que qualquer associação, federação de boxe. Porque o UFC consegue capitalizar muito mais. Os lutadores não ganham tanto. A bolsa de apostas também não é tão grande no UFC. Mas o UFC, né, a Zuffa, ganha muita grana. Porque consegue vender mais pay-per-view, consegue vender mais... Patrocínio, tudo mais. É, boné, direito de imagem no geral é muita grana. Eu li uma matéria outro dia falando que o boxe vai precisar se reinventar. Porque hoje em dia precisa de astros como esse Pacquiao. São poucos caras que fazem as pessoas ficarem malucas pra ver a luta. Eu vi outro dia uma luta de um daqueles irmãos Vitali, nem sei qual dos dois que era, contra um lutador inglês. Pô, mó show, cara. Ele entrando, parecia as entradas do Pride, que é diferente do UFC. No UFC, apaga a luz, toca uma musiquinha e o cara entra. No Pride, o cara descia de elevador. Era tipo o Apollo. Era show, é. É, o Apollo indo lutar contra o Drago. Luta do Vitali, no início, pô, é igualzinho. O estádio fechado, né? Um estádio gigante fechado, assim. Aí, tudo escuro, aí começa laser, luzes, música, fogos de artifício, o caralho. Mas a luta em si, chata pra caramba, cara. Muito chata. Para de 10 em 10 segundos, para por causa do clinch. E a galera não tá mais nesse pique, nessa pegada. A galera quer ver o couro comer. Os próprios atletas, eles estão preocupados, depois que eles têm uma carreira, preocupados, sofrendo pressão dos patrocinadores, dos agentes, para o cara não se quebrar também. Porque o cara tem uma carreira, o cara não tá lá para mostrar, o cara tá lá para isso. Então ele... tem que se, sei lá, tem que se controlar também. Eu tava vendo, você falou de uma reportagem, eu tava vendo um documentário outro dia, mas já é conhecido, sobre os gladiadores na Roma Antiga. A gente acha que era aquela coisa do gladiador, né? Sai cortando cabeça, tudo. Não, a parada era assim, tipo, a maioria das vezes o nego nem se machucava nas lutas, porque eles tinham uma carreira a seguir. Eles não podiam sair morrendo toda hora, entendeu? Era como se fosse um atleta como qualquer um. Mesma coisa agora. Só que eles eram atletas escravos, né? Tudo bem. Nem todos. O UFC não é diferente não, tá? O UFC, apesar da galera ganhar bem, eles são funcionários de uma empresa como qualquer outra pessoa. Então, assim, se você sobe no octagon e não dá um show, não troca porrada, fica fugindo, segurando, tu vai tomar esporro. Se tu perde 3 vezes, você é demitido. Tem tudo isso. Tem sacou? Isso, é uma empresa. Você é demitido. É uma empresa mesmo. É empresa e empresa padrão americano. Inclusive, ó, o maior ídolo do esporte hoje pra gente é o Anderson Silva, o Spider, né? Ele fez uma luta... antes daquela luta contra o Chael Sonnen, ele fez uma luta em Dubai, se não me engano. Ele ficou correndo em volta do outro lutador durante 5 rounds. E isso, porra, deixou o Dana White muito puto. Ele só não foi demitido por causa disso, porque ele era o Anderson Silva. Porque se fosse qualquer um outro, ele tava demitido. É, mas vamos combinar que ele não ficou correndo, não. O cara saiu todo fudido de todo jeito e ele não, saiu limpinho. Ele só tava querendo humilhar o Demian Maia. A visão do UFC é de espetáculo, né? Então não pode ter, assim, bromação, né? Assim, tem que ser maneiro, tem que... Esse cara que pulou no octágono, na grade, e chutou a cara do maluco, deve ter ganhado bônus. Fora, né? É. Se eu fosse o Dana White, eu falo, puta, toma mais 100 mil aí. Não, mas o UFC, ele tem isso. Você tem bônus de nocaute da noite, tem bônus por luta da noite, bônus por finalização da noite. Se você ganha por nocaute, você ganha mais. Bônus de show-off da noite, cara. Show-off. Ele ganha 65 mil a mais. A melhor finalização, melhor nocaute e melhor luta. E se você só ganhar por nocaute, não for nem o mais bonito, nem nada demais, só teve nocaute, 40 mil. É, isso depende do contrato, né, de cada lutador, porque tem por exemplo, o Minotauro, que já tá há um tempo, o Tito Ortiz, Brock Lesnar, os contratos dele, as bolsas deles é ganhando ou perdendo, eles vão ganhar X. Mas aí o X, ela joga lá em cima, né? Tipo, o John Jones, que é a revelação agora, né? Tá porrando todo mundo, bateu no Maurício Shogun, no Quinton Jackson, no Lyoto Machida, no Rashad Evans, e é um moleque novão, tem 22, 23 anos, ele já tá ganhando 400 mil. Mas se ele ganhar, você tem que perder. Tá ganhando 400 mil por luta? Por luta. Por luta. Puta que pariu. Pô, o cara leva porrada na cara, na cabeça, pode ficar retardado, cara. Caraca. Quantas vezes ele luta por ano? Depende, depende muito. Você pode lutar em intervalos de 3 a 4 meses, que é o tempo médico entre cada luta. Médico ou médio? Médico. Ah, o tempo médico. Ah, bom, ganha 1 milhão e 200 em um ano, tá, tá bom. Tá maneiro, cara. Pra boa. Caralho. Isso, na verdade, é o que ele ganha pouco. É. Porque se o cara se destacar a esse ponto de ganhar, que é a bolsa, né, o... máxima no Vale Tudo, o cara tá ganhando muito mais de publicidade. É, o Anderson Silva aí aparecendo em todo lugar, propaganda de... Exato. Aí que eles ganham grana mesmo. Esse 1 milhão e 200 é pra pagar as besteiras que ele esse John Jones, ele é ídolo mesmo, porque ele, quando ele foi lutar contra o Shogun, o Shogun era o campeão dos meio pesados, né, do Light Heavyweight. Ele tava indo pro evento, né, pro UFC, e viu que estavam assaltando, sei lá, uma mulher, uma velhinha. Ele desceu do carro e bateu no ladrão. É, caralho. Ele correu atrás, pegou a bolsa e... Aí fala, o cara é um super-herói, não é só um lutador, né? Um super-herói e tal, não sei o quê. Viu, Azaghal? Tem pessoas boas também, cara. Não, mas eu não tô dizendo que ele todo é... Todo mundo é pela sala. Mas quem definiu o MMA, o Mixed Martial Arts, foi o Marco Ruas. Ele foi o primeiro a fazer o cross-training, que é, ao invés de defender uma modalidade, ele treina várias modalidades pra estar preparado pra qualquer tipo. Ele falava, tem uma entrevista dele no Sensei Sport TV, que fala assim, como é que você pensou nisso? Ele falou assim, não, eu via que tinha cara que era muito bom de chão, cara que era muito bom de strike, né? Eu pensei, pra finalizar esses caras, pra derrotar esses caras, eu tenho que fazer ao contrário. Então, se o cara vem pro chão, eu pego ele no soco. Se o cara vem no soco, eu jogo ele no chão. Então, eu treinei jiu-jitsu, treinei judô, treinei boxe, treinei uma porrada de coisa. Até quando ele ganhou a faixa preta de jiu-jitsu, que ele não é faixa preta, o Valide ficou não próximo. É? Não, ele é faixa marrom. Ele pode até lutar contra o Dudu. Tá desafiado. É desafiado? Ah, não tô falando que eu vou vencer. Posso desafiar, ué. É certo perder para o inimigo, errado perder para o medo. Olha, puta que pariu. Ele treinou com um cara, com um mestre de jiu-jitsu, e ajudou muito esse cara, tá ligado? Na carreira dele. No MMA e tal, não sei o quê. E o cara chegou, fez um churrasco e levou uma faixa preta pro cara. Ele falou assim, ó, uma faixa preta pra ti e tal, não sei o quê. E ele ficou surpreso até, diz ele, pelo menos. O cara, ele é todo humildão, tá ligado? Pelo menos quando tá falando. Não, porque lutador não pode ser humilde no ringue, né, cara? Não, não. Humildade nunca ganha de ninguém. E aí ele chegou e o Valide ligou pro Carlson Grace, esculachando, e falou assim, pô, que isso, mestre? Não pode deixar uma coisa dessa. O cara não é faixa preta, não sei o que lá. O Valide até fala que hoje ele se dá bem com o Marco Ruas, mas que na época a comunidade de jiu-jiteira do Rio de Janeiro ficou possessa. Você sabe que tem um cara que começou com essa parada de Mixed Martial Arts muito antes que o Marco Rua, né? Lá vem. O Batman, porra. Cheguei ali a falar o Bruce Lee. O cara é o Mixed Martial Arts há muito mais tempo, cara. Aliás, o Batman no octógono seria animal de foda. Puta que pariu, cara. Seria foda. Seria uma luta foda, hein? Ele contra quem, Jovem Nerd? Contra quem? Ele contra o Giant Silva, duvido. Não, não, contra todo o cast do UFC junto, rapaz. Mas vem cá, o Marco é um bom lutador. Qual foi da carreira desse cara? Porque ele meio que sumiu, né? Ele treinou uma galera muito boa, na verdade, né? Ele era um bom lutador, Pedro Rizzo é aluno dele, né? Tem uma luta dele que é clássica, que é a final de um UFC, não sei se 6, 7, alguma coisa assim, que ele pega um cara chamado Paul Varland, chamado de o Urso Polar. Cara gigante, nossa, enorme. E aí ele começa a lutar com o cara. E ele demonstrou ali pro mundo duas coisas. Uma foi a primeira vez que usaram o mata-barata. Eu lembro. Que é pisar no pé do outro cara. Ele fala que não foi ele que criou, ele foi o primeiro a usar. Ele tava segurando, cinturando o cara na grade, né? O Paul Valles na grade, e o cara... Só que ele era muito pesado, 140 quilos, não saía da grade. E aí o corner do Marco Ruas começou a gritar, pisa no pé dele, pisa no pé dele. E aí ele pensou, porra, isso deve doer mesmo, né? Pisar no peito do pé do cara, começou a pisar. E funcionou. Que é de calcanhar também, né? Exato. De calcanhar, né? Ah. E a outra coisa foi o low kick, que é botar um triângulo com direcional pra baixo. Tu vai chutando, tu vai dando canelada na coxa do cara. E o cara era muito mais alto. Tipo um tostão. Mas não com o joelho, com a canela. Uhum. Chute mesmo, né? E aí ele começou a chutar low kick. E o cara tava com a guarda com o pé esquerdo na frente. Começou a ficar uma bola vermelha na coxa do cara. dava pra ver isso. Aí eles... Que ele chutava no mesmo lugar, toda vez. Aí o cara mudou a guarda, mandou a perna direita pra frente. Só daí ele já tava fudido. Se você tá com a guarda ao contrário, teu soco, que potencialmente é o mais forte, vai virar como o jab, né? E o que é mais fraco vai entrar como direto. E aí... A não ser... Que essa seja a sua estratégia. Entrar com a guarda invertida e mudar a guarda no meio da luta. E aí o Marco Rua começou a bater na outra perna. Até que o cara desaba, brother. Não aguenta os chutes dele. É foda, essa luta é um clássico. E o sonho dele era lutar, encerrar a carreira lutando contra o Rickson Gracie. Mas ele fala que o só não luta porque não tem quem pague o preço que o Rickson quer. É, o Rickson quer 2 milhões. Eu pensei que ele queria a cabeça dele. It's time! Teve um desafio um tempo atrás do Power Ranger verde contra o Jean-Claude Van Damme. Lembra disso? Lembra? O Jean-Claude Van Damme foi desafiado por outro cara, desafiou um outro cara. E Não, foi contra o Kanzig, um maluco aí que diz que é campeão mundial de Muay Thai, mas ninguém nunca ouviu falar do cara. Não. Esse Power Ranger, ele realmente luta. O cara chama Jason David Frank, ele interpretava o Power Ranger verde. Sim, e ele é lutador de MMA, mas o desafio... Isso, mas não é UFC, nem nada, né? É uma parada menor. Se eu não me engano, ele é do Elite. Elite XC. É um outro evento. Tem o Bellator, que é um outro. Ou o Bellator, né? Esse Bellator eu vi outro dia, achei maneiro. Eu gosto. Mas a galera que participa desses outros eventos, todo mundo quer lutar no UFC e queria lutar no Pride ou nem? Quer porque o UFC, ele é vitrine, né? Apesar de dizerem, os lutadores dizerem que não é o evento que paga melhor... Ele é uma vitrine pra outra chance, você ser artista de cinema, fechar com bonequinho, fazer bonequinho de você, essas coisas todas. Então ele é mais vitrinona, assim, você entra nele pra ganhar mais dinheiro com outras coisas. Mas dizem que os outros eventos pagam bem mais, bem melhor. A filha do George Lucas também. Ah, eu vi isso, cara, fiquei em choque. Japonesa. Cara. Amanda Powerhouse. Powerhouse Lucas. É a pica da galáxia dela, né? Exatamente. Ela é muito feia. Essa história do MMA feminino, né? Que vem crescendo aí. Não, isso não aceito. Não, vai rolar. Não vai rolar. Isso é terrível. Isso é terrível. Mulher bonita. Pelo menos no americano. Mulher bonita onde? Kira Grace. Ela é mó bonita, velho. Não, mais ou menos. Ela é bonita, a Kira Grace. Ah, cara, tem a pele meio feia, cara. Tem a pele meio feia. Sério? Veia. Puta, aquela mulher dando soco na cara... Vale isso no mundo? O mundo tá preparado pra isso? Tererê e soco na cara? Elas fazem trancinha, né? Pra não ficar voando o cabelo pra todo lado. Peraí, mas ela é uma Grace? Não, ela pegou o nome de sacanagem. Não, podia ser uma coincidência. Não pode, né, cara? Ela é terceira geração Grace? Ela é neta do Hélio. Tem uma entrevista dela falando que quando o Hélio viu ela pela primeira vez lutando... Chegou e virou assim, menina, você é muito bonita pra estar lutando, não é? Que não queria deixar ela lutar. Essa Gina Carano realmente é bem mais bonita do que a Kira. Essa Gina Carano não foi pro cinema? Foi. A Gina tá fazendo um filme agora. Um filme onde ela vai lutar e... Tipo uma identidade forte. Eu vi o filme, é uma merda. Uma bosta. A Chrissy Borg é sinistra. A Chrissy Borg é mais homem que todo mundo junto. Caraca, Chrissy Borg. Nossa, aí não. Puta, olha essa foto da Chrissy Borg. Nossa. Essa vai pra vitrine. Não, a grande sacada da Zuffa foi quando eles lançaram um reality show, né? Que é o TUF, que é o The Ultimate Fighter. TUF é o nome caído. TUF é escroto. É, porque é o... Não, a sigla, saquei. Porque no inglês, nego, fala tipo TUF. Aí já muda completamente de figura. TUF foi baseado naquele filme, né? TUF. Passava na... Porra, rebelde. Puta que pariu. Tudo isso pra fazer essa piada, sério mesmo? Pela primeira vez na televisão. O reality show que pegava... que pega dois caras que já são consagrados no UFC e cada um tem 8 lutadores. E eles vão lutando entre si. A luta final, tanto dos finalistas como dos dois lutadores que estão treinando os caras, é no UFC. Olha aí. Aí o campeão ganha o contrato do UFC mesmo. O primeiro foi até o Forrest Griffin, que foi um cara que fez sucesso até, que agora ele já tá em decadência, mas ele fez um sucesso bom aí, o Forrest Griffin. Foi o campeão da primeira edição. E tá tendo agora no Brasil, que é do Vanderlei Silva contra o Vitor Belfort. É que você vai vendo aqui no Brasil, eles passam pouco, assim. Nos Estados Unidos você acompanha a temporada completa direitinho, você vê que tem lutador mijando na cama do outro, botando pó de mico na cama do outro. Mijando cagando, na cama do outro é foda. É sério, cagando no armário, sabe? Essas coisas. Caraca, assim. Que raça desgraçada, né? No Brasil eles estão mostrando pouca coisa ainda, mas ainda acontece umas sacanagens assim. Mas a ideia é que eles ficam incentivando isso. Ah, não precisa, mas a Zufa pra dar audiência, né? Você vai fazendo esse tipo de coisa. Aqui mandaram a Sandy na casa dos caras. É, mas na boa, você é Big Brother ou é, porra, reality show de porrada? É uma mistura. Tem que ter algum reality show, né, cara? É dividido assim, 70% é luta e treinamento e 30% dentro da casa, os dramas deles lá. Tem um cara lá, o tal do Gasparzinho, que o cara é chato pra caralho, não para um minuto, sacou? Fica enchendo o saco. Aí tem um outro cara que é do grupo dele mesmo, da equipe dele, que quase saiu na mão com ele. É sério, cara, por quê, Sandy? Por quê? Por quê? Essa é a maior forçação de barra que eu já vi na vida. Aliás, não, a maior forçação de barra da vida foi a propaganda da Sandy da Devassa. Essa é a segunda forçação de barra. Eu concordo, mas assim, tem um porquê. O Alberto falou aí, a Sandy vai no UFC, assiste, tá sempre na plateia, comenta no Twitter. Ela vai no UFC? Na luta do Belfort contra o Anderson Silva, pode ver, ela tá lá. Ninguém é santo mesmo, né? Mas quer ver sangue mesmo. Quer ver os caras se batendo, brother. Eu já tenho uma opinião diferente, cara. Isso eu acho que é coisa da assessoria, assim, de querer mudar a imagem dela, porque ela não, foi com a santa, não é, não. Né, cara? Não, era não, cara. Claro que não, cara. Não é, não. Não tem como mudar a imagem da Sandy, cara. Não tem. Não tem, porque eu tô revoltado de ver a Sandy no... Vai mudar a imagem da Sandy pra quê? Pra atriz pornô? Não tem como, né? É devassa, é isso que ela queria aqui. Cara, olha só. Eu não sou de assessoria de imprensa, mas eu mudo a imagem da Sandy se ela quiser em um segundo, meu irmão. Só vazar umas fotos do celular dela. Mas em um segundo eu mudo a imagem de qualquer um que você queira, cara. Não seja por isso. Não precisa ir no UFC, não precisa fazer porra nenhuma. Me dá teu celular aqui, Sandy. Tira a roupa, pronto. Mudou tua vida agora, pronto. Porra. É mais rápido, né? Assessora Zagal. It's time! Hoje em dia tem as academias específicas dedicadas ao MMA. E aí, mas eles ensinam o quê? Será que eles ensinam com a mesma proficiência que uma pessoa teria numa academia de uma arte marcial específica pra misturar com outras? Ou vai nascer uma nova arte marcial? Já nasceu? Hoje em dia é como se tivesse nascido uma nova arte marcial, porque você já sabe o que funciona ali dentro. Você Entendi. Sabe que tem aquelas sequências de soco, aqueles tipos de queda que são bons, aquelas finalizações que cabem para aquilo. Você não precisa ensinar o repertório inteiro. Você faz uma mescla do que funciona e do que não funciona. Mas isso é pautado pelas regras atuais do UFC, por exemplo? Isso. É, por exemplo, a gente tem dois lutadores no UFC lá na academia. Então, a base da gente é treino no octagon e as regras do UFC. Não tem muito o que correr. Quando eu fazia Muay Thai, a gente aprendia cabeçada, aprendia a da cotovelada. Você não pode dar no UFC, não pode dar cabeçada. A cotovelada não pode ser de cima pra baixo, você só pode ir de lado, né? Sabe quando o Mike Tyson dava aquele soco que pegava com o cotovelo depois? Aquilo era bonito pra caralho aquilo. Era e aí, então, não adianta você aprender todos os fundamentos do Muay Thai se você não vai usar no MMA todos eles. Não, peraí, é uma dúvida aqui. Porque MMA é diferente do UFC. Porque parece que todo mundo que vai fazer uma academia de MMA visa virar campeão do UFC. Não é assim. A maioria das pessoas que faz uma luta de forma como esporte, o que seja. Sim. Lá na academia tem muita gente que faz pra aliviar o estresse. Exato. Tem muita gente que faz pela queima de calorias mesmo, cara. Lá na minha academia, né, tem um treino antes, que é o treino tipo de um kickbox, que o meu professor de jiu-jitsu dá. Mas é um kickbox que ele chama de kickbox executivo, que é basicamente executivo? Assim. Executivo? É, ele chama isso. Ele brinca, chama de kickbox executivo. É de então, terno? Terno e gravata? Pelo contrário. Uma é coisa pelado? Não tem. Que isso, cara? bem que não é o jiu-jitsu pelado. Não, mano. Eu não tô nessa. Jiu-jitsu executivo, cuidado, hein, cara. Cuidado com isso aí. Você ouvinte, se te chamarem pro jiu-jitsu executivo, saiba que é sinônimo de mambo na horizontal. Steven Seagal tava na luta dele contra o... Na dele e na do Lyoto. Ele ensinou Seagal, o Lyoto também. Seagal. É muito bom, cara. O Steven Seagal tem ensinado o golpe do cara, do Anderson Silva. É muito foda, cara. Seagal é Beatriz, pô.